Uka Jamu Direct Aracaju, Squawk 5-1-4-6-4, Go 1714. Correct, correct, come back right for pushback and start to gate 04, Go 1714. We report, Go 1714. Algo no 805. Silêncio. Red 05, decolos 48, controle 119, decimal 8, tem um movão, boa noite. Bom trabalho, amigo, tudo de bom. Vamos. 805. 805, contato radar na decolagem, sobe e mantém o nível de voo por aqui. Sempre de vigilância. Sempre vindo para o 370, com 1805. Salvador, boa noite, Santa 3170, Santa 3170, Bravo, Santa 3170, Santa 3170, Santa 3170, Santa 3170, Santa 3170, Santa 1714, request push and start up. Go 1714, push back and start up. Prove it, come back right for taxi. Right for Uno 606, complete final, chame torre, uno no 8, decimal, 95. 2896, obrigado, bom dia. Gol 1606, baixou e travou. Gol 1606, tráfego avistado. O vento 040 graus com 05 nós. A última entrou no 011, tem livre pouso e pista no 0. Livre pouso 10, gol 1606. Go 1714, ready for taxi, endurance 10155, alternate Salvador, POB 146. Go 1714, taxi approved to the right via India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1011, have a nice trip. Turn your right, India, hold short to runway 10, call 1-1895-1011. Thank you, 1714. Meia Sol 54, à direita, Sol 121, decimal 9, boa noite. Olivera 219, gol 606. Chama centro Recife, frequência 126.8. confirma, foi pro gol 1805. Meia, bom dia, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reportará para ingresso na Juliette, gol 1806. Agora, gol 1805, ingresso. Hold this point, runway 10. Seven one four, clear to line up and to take off runway 10. The wind 040 degrees, with 05 knots. Clear, line up and take off. Go 1714. 970, livre descida 2000 pés, ajuste no 011. Autorizada final 10. 2000 pés, 10011. Autorizada LF, tá treinando, tá certo. Seven four, Embraer 959, call 119.8, control departure, have a good flight and good day. 198, thank you, go 1714. Salvador Departure, go 1714. Go 1714, climb to flight level 230, wait a minute. 230, go 1714. precisando no IRS, tá 3170. Comandante final, chame torre, frequência 118.953170. Torre 1895-3170, boa noite. Boa noite. Oi, Salvador, tá 3170, estabilizado, final dono zero, passar travado. Boa noite, 3170, tem livre pouso, pista no zero, vento 040 graus com 05 nós, o altímetro no 011. Livre pouso no zero com no 011, tá 3170. Salvador, muito boa noite, tchau, tchau, tchau. Tchau, 024, boa noite. To Lisboa, Fort Lava 370, right, copy. Firm, go ahead. 024, clear to Lisboa. Lima, Papá, Papá Tango, Flight Level 370, via Upper Zulu 10 until Natal, after Upper November 873 until Intol, after according our flight plan route. Departure from runway 10 after departure turn left, Puka departure and Zipar transition. Salvador departure frequency 119.8 and the squawk is 5177, Airport Gal 024. The read back is correct. Come back, refer, push back and start gate 11, airport goal 024. Solo 07, direita, solo 21, decimal 9, boa noite. Direita, 219, boa noite, 3970. Solo Salvador, bom. Boa noite, tá 3170, lembrando. Tá 3170, boa noite, taxia via Alfa, reporta para ingresso, taxia Juliette. Alfa, reporta para ingresso, Salvador, é posição 024, né, Nico? Portugal 024, clear pushback and start comeback ready for taxi. Push and start comeback for taxi, Portugal 024. Então 3170, Juliette, portão 62. Juliette, portão Salvador, é Portugal 024, Castex. Portugal 024, tax approved via May April, taxiway India, on hold point runway 10, call tower 118.95, the QNH 1011. Have a nice trip. Taxi by May April, India, and hold point 10.85, QNH 1011. Zero 4, melhorou muito, boa noite, Alfa Romeo Zero 4. Alfa Romeo Zero 4, clear to run up and to take off from 1-0. The wind is 030 degrees with 05 knots. Alfa Romeo Zero 1-0-1-1. Run up and take off from 1-0, 0-1-1, Alfa Romeo Zero 4. Zero 24, airborne at 19, call 119 at small 8, control departure. Have a good flight and good day. And small 8, that's call 024. Obrigado, Unai. Boa noite. Pleasure. Salvador, muito boa noite, that's call 024. Boa noite, Portugal 024. Salvador, Portugal 03, and just the further end to window. Stand by. Salvador, voo 1994. Voo 1994. Ah, sim, tá bravo, só precisa muita utilização, Marcelo. Gente, voo 1994 está pronto, quadro? Pronto. Autorizado Maciel, o nível 350 via Upper Whisky 58 até Orago, após direto. Decolagem pistão no zero, primeira curva à esquerda. Realiza o perfil da subida Puca, transição a Aru. O controle Salvador 119.8, aciona 5171. Aprovado Maciel 350 via Upper 58 até Orago, após direto. Decolagem no zero, primeira esquerda Puca, Aru. Cotejamento correto, portão 03, chama pronto, o gol no 994. Obrigado, reportará pronto, gol 994. Na 6212, identifique, chegada à mar e desse manter o 050. Dado projetado. 0024, contact City Center, frequency 126.85. 126.85, hospital 024, obrigado. Equador, gol no 896. 70. Gol no 896, identifique. Desceu 050, chegada Mari. Identificou 050, Mari. Gol no 896. É 212, desça 2000 pés, o ajuste no 011. 011, no Salvador, o 3520. 520, sem identificação, chegada à mar e desse mantinho 070. Entendi, descendo para o 070, da 3520. Salvador, é o gol 1606, gente, da informação Bravo, autorização, Campo Grande, Campina Grande, nível 370. Gol no 606, bom dia, Campina Grande, nível confirmando, tem o 39 já pré-aprovado, só seguido 37. Confia o 390. Gol no 606, autorizado Campina Grande, nível 390, via rota Abesolo 1-0 até Neuma, após Neuma direto Campina Grande. Decolagem da pista 1-0, primeira curva para a esquerda, realiza o perfil da subida Puca com transição Zipar. Frequência do controle em 1-1-9-8, aciona 5-1-7-4, gol no 606. Autorizado para Campina Grande, nível 390, na Abzulu 10, até Neuma, Neuma direto Campina Grande. Decola da pista no zero com a primeira curva à esquerda, na saída Puca com transição Zipar, controle 109-8, transporte 5174, gol no 606. Cotejamento correto, portão 01, chama pronto, gol no 606. Chamará pronto, 01, gol no 606. 2102, complete final, chame torre em 1 no 895. 295, aborto. Zero, bom dia, Oxanai 6212. Bom dia, Oxanai 6212, altímetro no 0, 1-1, tá baixado o trabalho? Afirmo. Calibre pouso, pistão no 0, vento 040 graus com 05 nós, Oxanai 6212. Calibre pouso, tá baixando a 6212. Vento 040 graus com 05 nós, Oxanai 6212, livre pouso. Meia autorizada, final no 0. Autorizado, final, boa noite, 9-6. Ocean 6212, bom dia, taxia via Alfa e Juliette, para ingressar no pátio 3, remota 07. Alfa Juliette, para ingressar no 3, remota 07, 6212. Gol 994 na posição 3, posicionado. 1994, autorizado, chama táxi. Livre, apontará o táxi, não dá para. Tá. 520, 2000 pés, 1011 o ajuste. 2000 pés, 1011 o ajuste, tá 3530. estabilizar, tem um campo à vista, gol no 896. Sobre meia complete final, chame torre no 895. 3520 da Santa, autorizada final, pista 190. Autorizado, tá, 3520. Torre, gol 1896, está estabilizado, baixado de trabalho. Gol 1896, tem livre pouso, pista no zero, o vento 040 graus com 05 nós, altímetro 1011, gol 1896. Estabilizado o pouso, 1-0, gol 1896. Salvador, gol no 606, no portão 1, no para o pushback de saneamento. Ciente, gol no 606, coordene com a equipe de pátio. Após a liberação da retaguarda pelo Boeing da companhia, autorizado iniciando 01, chama táxi. Após a liberação do Boeing na retaguarda, autorizado pushback de saneamento, para o pessoal do pátio, gol no 606.